Vamos nessa. Que música é essa, menino? Essa é a música. Nossa Maria, rainha da pisadinha. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor. Oh. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, e mas não gostou de mim, e não sente amor. Me fere, me risca de amor, me force, me alimenta, e não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me force, não me alimenta, e não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Nem no secado. Portal do Arrocha. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, e não sente amor. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, e não gostou de mim, e não sente amor. Me fere, me risca de amor, me force, me alimenta, e não sabe que já me conquistou. Me fere, me risca de amor, me face, me alimenta, e não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. Meu parceiro Cleison, só quero. Oh,